Jogando sonhos ao que me parecem cômicos. Ignoro o efeito de simples feitos anônimos, antônimos, o negativismo e eu. Se entendeu, valeu, deixo que é seu. Simplesmente só quero o que é meu. E mais nada, viaja no flow, na levada. Difícil encarar a realidade de cara a cara com estresse. Persigo o estresse, a corrida, o cash, com toda a coletividade. Cheque, cheque, seus sonhos, suas prioridades. Priorizando sempre quem você é de verdade. E pela dignidade, não posso virar as costas. O rap me aposta, leve essa proposta de costa a costa, de ponta a ponta. Entre contos e diversas contas, confesso, ser humano às vezes me espanta. Vagabundo levanta, segue em frente, se adianta. Mas de que adianta, mas enquanto a vida, a esperança. Viver é melhor que sonhar, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Viver é melhor que sonhar, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Passa, minha vida passa, já passou. Não preciso de sorriso falso pra mim. Não adiantou, sentimentos e vaidade. Não preciso se unir tanto assim. Eu quero bem, não tenho certeza se o bem quer ir pra mim. Eu vivo num campo minado de pensamentos afetados. Acreditam que a vitória é significa um próprio fracasso. Não acho, tô seguindo a trilha atrás da fila. Tudo tem a sombra no futuro, não quero ser a vida. Escolhi fazer o certo, mas não agrada quem está do lado. Não espero o bom de passar, simplesmente eu reajo. Palavrões não compõem as minhas canções. Eu não sou Roberto, mas aqui são tantas emoções.